criados por Deus, como nós já mencionamos. Vamos fazer uma pequena recapitulação para a gente continuar. Com o propósito divino. Você não foi criado com o propósito de ser salvo. Antes de ser salvo, Deus já tinha um propósito a seu respeito. E o propósito de Deus é criar o homem à sua imagem e semelhança, encher esse homem com a sua própria vida, para que esse homem possa expressá-lo e representá-lo. A vida que você tem, mais cedo ou mais tarde, você expressa ela. Nós fomos cheios da vida de Deus. Portanto, é uma questão de tempo até que essa vida comece a expressar-se através de nós, a mostrar-se através de nós. Quando você se converte, você se parece muito pouco com Deus. Mas à medida que você crescer, você vai se parecendo com Ele cada vez mais. Bom, compreendendo o plano da redenção, nós vimos que Deus criou o homem. Lá em Gênesis 1, verso 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse exercer domínio por ele. E Deus criou o homem como um vaso. Como vaso, esse homem, ele expressa Deus, ele é triuno, ele é espírito, alma e corpo. Esse homem é criado para expressar a Deus em todos os níveis. Ele pode ter contato com Deus pelo seu espírito, ele pode ter contato consigo mesmo por causa da sua alma, e pode ter contato com o mundo material por causa do seu corpo. Mas o seu espírito é a parte mais importante, porque foi criada para conter Deus. Porque de todos os animais se diz que foi criado segundo a sua espécie, mas do homem se diz que foi criado à imagem de Deus. Isso significa que nós somos do tipo de Deus. Deus não pode ter comunhão com outros. Ele não pode ter comunhão com nenhum animal. Ele só pode ter comunhão conosco, porque nós somos do tipo dele. Não significa que você é Deus, de jeito nenhum. Mas você foi criado com a capacidade de ter comunhão com Deus. Idôneo, à altura. Também foi criado como instrumento de Deus. E como instrumento de Deus, você representa Deus em autoridade. Exerce domínio por ele. Mas tanto para expressar a Deus como um vaso, quanto para representar a Deus no seu domínio, o homem precisava de um ingrediente fundamental. Que ingrediente era esse? Quem se lembra? A vida de Deus. Se o homem não tivesse essa vida dentro de si, ele não poderia expressar Deus apropriadamente. O homem, como a luva, foi criado à imagem e semelhança de Deus. A luva é a imagem e semelhança da mão. Mas a luva sem a mão, ela é disforme, ela é sem sentido, ela é sem propósito. Mas quando a mão entra na luva, aquela mão é vida, ela dá forma, ela dá conteúdo para aquela luva. E foi por isso que Deus colocou o homem no jardim e colocou o homem diante da árvore da vida e do rio da vida. Porque Deus queria que o homem, então, pudesse receber essa vida dentro de si. Mas sabemos também que havia lá a árvore do conhecimento. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento junto com a árvore da vida? Porque Deus é nobre. E Deus não queria forçar o homem a coisa alguma. Deus queria que o homem tivesse uma opção e pudesse escolher. Infelizmente, o homem escolheu o mal. Satanás entrou em cena, seduziu o homem. O homem veio a comer da árvore do conhecimento, do seu fruto, e recebeu dentro de si a natureza pecaminosa. Em vez de receber a natureza de Deus pela árvore da vida, o homem recebeu a natureza pecaminosa. O que simboliza a árvore da vida e a árvore do conhecimento? A árvore da vida simboliza dependência. A árvore do conhecimento simboliza independência de Deus. A árvore do conhecimento simboliza morte. Mas a árvore da vida simboliza vida. Jesus disse, a Bíblia fala, né, que a vida estava nele. E ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 10 ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, a árvore da vida aponta para o próprio Cristo, enquanto a árvore do conhecimento aponta para o próprio Satanás. Ela é a árvore da morte, porque Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem resolveu comer da árvore do conhecimento, recebeu dentro de si a natureza do diabo, que é a natureza do pecado, e em vez de parecer-se com Deus, para o que fora criado, ele agora parece-se com a serpente. Porque essa natureza se expressa na vida dele. E nós vimos que esse pecado, ou a queda, produziu consequências. Né? A queda produziu consequências em relação a Deus e em relação ao próprio interior do homem. Em relação a Deus, o homem ficou debaixo da condenação de Deus, ficou debaixo da ira de Deus, e o homem ficou debaixo do julgamento, do juízo de Deus. Em relação a si mesmo, a Bíblia fala que a alma do homem, que tem três funções, se corrompeu. O seu espírito morreu para Deus, e agora a alma cresceu, mas ela também está enferma, diferente do que Deus criou. A sua mente, que foi criada para entender as coisas de Deus, agora está obscurecida, como diz Efésios capítulo 4, verso 17. A sua emoção, que foi criada para amar a Deus, agora chega mesmo a odiar a Deus. E a sua vontade, que foi criada para decidir servir a Deus e obedecê-lo, agora opta por fazer algo contrário à vontade de Deus. E o seu corpo tornou-se corrompido. Diz a Bíblia que o corpo do homem tornou-se agora o lugar onde o pecado habita. Tem um lugar que o pecado habita no homem. O pecado habita no seu corpo. Onde é que Deus habita no homem, meus irmãos? No espírito. Onde é que o pecado habita? No corpo. E o corpo, com o pecado habitando, tornou-se a carne. Quem é que ficou no meio entre o espírito e o corpo? A alma. Quem é que decide as questões da sua vida? A alma. Portanto, aquela situação triangular que você viu no Éden, ela se repete na vida de cada um de nós diariamente. Você tem a árvore da vida no seu espírito. E você tem a árvore do conhecimento na sua carne. E a sua alma no meio tem que decidir. Você quer pender para o seu espírito e desfrutar da vida? Ou quer pender para o corpo e cair na carne, resultando em morte? Portanto, nós somos também indesculpáveis. Porque alguém pode dizer, ah, por que que eu tenho que ser condenado por causa do pecado de Adão? Mas acontece que você não é condenado pelo pecado de Adão. Você tornou-se pecador por causa do pecado de Adão. A natureza foi transmitida para você hereditariamente. Mas você não é condenado porque, pelo que Adão fez. Você é condenado pelo que você mesmo faz. E as escolhas que você mesmo faz diante de Deus. Porque do mesmo jeito que Adão escolheu entre dois caminhos, esses dois estão em você hoje. E estão lutando dentro de você. Por isso há uma guerra. A nossa carne é aliada do diabo. E procura satisfazer os desejos do diabo. Mas o nosso espírito é o lugar onde Deus habita. Por isso é importante que você faça a sua alma pender para a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos avançar. Você que está acompanhando na sua apostila. Nós vamos ver agora sobre a fonte e a base da salvação de Deus. Uma vez que o homem caiu, Deus agora vai planejar uma forma de trazer esse homem de volta. Em primeiro lugar, a fonte da salvação. A fonte da salvação é o amor de Deus. A condição do homem caído é extremamente terrível, deprimente, muito ruim. O homem pecou ao desobedecer o mandamento de Deus, ficou debaixo da condenação de Deus, possui dentro de si uma natureza pecaminosa, venenosa, maligna, que o faz pecar. E o homem, nessas condições, é incapaz de salvar a si mesmo. Ele, na verdade, não pode salvar a si mesmo e nem salvar os outros. E o seu destino é ser condenado por Deus e lançado no lago de fogo, que foi preparado para Lúcifer, mas o homem vai desfrutar porque ele resolveu seguir o diabo. Mas Deus nos amou. Efésios 2, verso 4, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus já amava o homem muito antes de criá-lo. E Deus já tinha um propósito para o homem muito antes também de criá-lo. Por isso, depois da queda, Deus continuou amando o homem. Mas Deus agora tem um dilema, tem uma situação complicada diante dele. Deus ama o homem. Por causa desse amor, Deus quer perdoar o homem. Por causa desse amor, Deus quer trazer o homem de volta. Deus não quer condená-lo. Deus não quer lançá-lo no inferno, porque Deus o ama. Mas acontece que Deus não é só amor. Deus também é justiça. E por causa da sua justiça, Deus é obrigado a condenar o homem. Então Deus tem que arrumar um meio de salvar o homem, porque ele o ama por causa do seu amor. Mas ele tem que arrumar um meio de salvar o homem por causa desse amor, sem contradizer a sua justiça. Porque uma vez que o homem pecou, sendo Deus justo, o homem tem que ser condenado. Se Deus não condena o homem, Deus seria taxado de injusto e o universo iria desmoronar. Porque Deus é que sustenta tudo por causa da sua justiça. Que dilema que ele entrou. Que sinuca que você vê Deus envolvido. Porque Deus poderia simplesmente destruir o homem. Vamos acabar com isso. Destrói o homem. Mas a Bíblia fala que Deus teve misericórdia. Então, Deus não teve só amor pelo homem. Deus também teve misericórdia. Misericórdia é um outro lado da moeda. Sabe, essa graça de Deus maravilhosa, ela tem dois lados. Um lado é a misericórdia. O outro lado é o amor. Qual que é a diferença entre misericórdia e amor? Talvez essa distinção seja apenas uma questão, um preciosismo, às vezes, nós de queremos fazer. Mas na prática tem diferença, senão não haveria duas palavras para descrever. Faço você lembrar, misericórdia é não fazer o que o outro merece. Entendeu o que eu estou dizendo? O que o outro merece é juízo, é morte, é condenação. Mas eu tenho misericórdia e eu não faço. E eu não faço. E o que é amor? É fazer o que o outro não merece. Compliquei na sua cabeça? Ele não merece a salvação, ele não merece o perdão, ele não merece a redenção, mas eu vou fazer. Então, o amor, ele é positivo. Porque o amor vai atrás de dar, de conceder, de fazer coisas, ainda que o outro não mereça. Mas a misericórdia, ela é negativa. Eu vou me refrear de fazer e de realizar tudo aquilo que ele merecia receber por causa da sua maldade. Eu terei misericórdia dele e não farei. A fonte da salvação de Deus é o seu amor e a sua misericórdia. Deus teve misericórdia do homem e não o destruiu como o homem merecia ser destruído. Mas Deus teve mais do que misericórdia. Deus amou o homem e resolveu dar a ele o que ele nunca imaginou. Resolveu dar a ele e expressar a ele a sua graça. E é isso que vamos estar vendo aqui. Deus deu ao homem a sua graça. Graça, aleluia. Então o amor de Deus é a fonte da nossa salvação. Como é que ele expressou esse amor? Ele expressou esse amor enviando o seu filho unigênito para morrer pela nossa redenção. Deus poderia ter nos abandonado, mas ele resolveu dar tudo o que ele tinha para poder redimir o homem, para poder salvar o homem. É por causa desse amor que nós nos tornamos filhos de Deus. 1 João 3 diz assim, verso 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Veja que grande amor, isso é amor de Deus, o fato de nós podermos nos tornar filho de Deus. Isso é a fonte da salvação, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, Deus decidiu nos salvar. Mas Deus não nos salvou pelo amor nem pela misericórdia. Deus nos salvou pela sua justiça. Isso é precioso. Por quê, meus irmãos? Por que na hora de salvar o homem, Deus quis usar de justiça? Porque a Bíblia fala que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Sabia disso? Deus pode ter misericórdia do João e não ter misericórdia do José. Misericórdia é ele que tem, ele tem de quem ele quer. Ele não é injusto em ter de um e não ter de outro. Ainda que Deus tem de todos. Outra coisa, a misericórdia pode acabar também. Deus pode ter misericórdia do Ricardo durante um ano, mas depois de um ano ele fala, chega, acabou misericórdia. Agora eu vou julgar e condenar você. Poderia fazer ou não, irmãos? Seria errado a parte dele isso? Então a misericórdia, ela pode um belo dia acabar. Não tem misericórdia hoje mais, que o Senhor nos livre disso. Mas isso pode acontecer. Então, percebe os dois conceitos de misericórdia? Deus tem misericórdia de quem Ele quer, baseado em Romanos 9. Tem misericórdia de quem quer. E segundo, a misericórdia de Deus, ela pode começar hoje, mas terminar daqui a um tempo. Você não tem garantias até quando ela vai. Mas com relação à justiça, nada disso funciona. Primeiro, Deus não pode escolher ser justo com um e não ser com o outro. Pode, irmãos? Para ser justo, ele tem que ser justo com todos igualmente. Outra coisa, Deus pode escolher ser justo hoje e não ser amanhã? Ou ele pode dizer, cansei de ser justo, agora eu vou acabar com vocês. Ele pode fazer isso? A sua justiça não se altera, permanece a mesma. Por isso que o livro de Salmos diz que na cruz, a graça e a verdade se beijam. Ou seja, a justiça e o amor se casam, se encontram. É o lugar onde a sabedoria de Deus é mostrada. Entende? O diabo não conseguiria entender. E como de fato ele não conseguiu prever. como é que era possível juntar amor com justiça? Como é que o Senhor fez então? A justiça de Deus, diz a Bíblia, não é uma coisa. A justiça de Deus é uma pessoa. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça. Deus disse que se o homem comesse da árvore do conhecimento, ele ia morrer. Portanto, o homem foi condenado pela justiça de Deus. O homem transgrediu a sua palavra. Então, por causa da sua justiça, Deus não pode deixar de condenar o homem. Se ele fizesse isso, ele teria que deixar de governar o universo, não teria mais autoridade moral. Deus tem que condenar o homem. O homem pecou. E a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus estava nesse dilema. Ele amava o homem, mas não podia condená-lo. Mas como poderia perdoar o homem que ele amava sem violar a justiça? A resposta está na dupla justiça de Deus. Para que Deus pudesse nos perdoar, o Senhor Jesus teve que se fazer homem. O Filho de Deus teve que se tornar filho do homem. Deus, Romanos 8,3 diz que Deus enviou o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa. E por meio da encarnação, o Senhor vestiu-se da semelhança do homem e da carne. Só que nele não havia pecado, somente a semelhança. E por causa da justiça de Deus, o Senhor Jesus morreu ali na cruz. Deus, ao condenar o Senhor, estava condenando a nós todos. Deus, ao aplicar justiça sobre ele na cruz, está aplicando sobre nós todos. Assim como todos nós estávamos em Adão pecando, todos nós estávamos em Cristo, recebendo a justa condenação de Deus. Todos nós estávamos em Adão no dia em que ele cedeu à tentação e recebeu a natureza do pecado. Agora, todos nós fomos colocados em Cristo no dia em que ele morreu, de tal maneira que a morte dele foi a nossa morte também. E na sua morte, ele morreu as nossas mortes, diz a Bíblia. Ele morreu a nossa morte física e morreu a nossa morte espiritual. Porque quando ele morreu, ele foi até mesmo lançado no inferno, que é o lugar para onde deveríamos ir. Só que a morte não pôde retê-lo, o inferno não pôde segurá-lo. Por quê? Porque a legalidade do inferno é o pecado. E não havia pecado nele. E por causa da justiça do Espírito de Deus, o Espírito Eterno o tirou do inferno e o ressuscitou. Nem a morte pôde retê-lo. Por quê? Só há morte onde há pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas onde não há pecado, a morte é ilegal. A morte é ilegal, a morte é injusta. Portanto, a ilegalidade teve que ser corrigida. O Senhor Jesus, que havia morrido, ele teve que ressuscitar. Essa foi a vitória da vida. Foi o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontraram. Glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar um pouquinho mais a respeito do Salvador. Não era qualquer um que poderia executar essa justiça de Deus e fazer a redenção. A palavra do Senhor diz que lá no jardim, depois do homem ter pecado, Deus julgou o homem, Deus também julgou a serpente, a maldição veio, mas o Senhor, porque amava o homem, liberou uma palavra, uma profecia, que é a primeira profecia da Bíblia. Abre lá em Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Observe que a serpente tem uma descendência. Por que a serpente tem uma descendência agora? Porque os filhos da mulher são agora filhos da serpente. Por que são filhos da serpente? Porque nascem com a natureza dela. Nascem com a natureza serpentina. Então os filhos da mulher agora são uma descendência, são filhos do diabo. Mas com relação à mulher, se diz a respeito de um certo descendente, um só, está no singular, seu descendente. Aí diz que este descendente, é a profecia, iria ferir a cabeça da serpente. E a serpente, o máximo que iria conseguir era ferir-lhe o calcanhar. Aqui nos fala de dois ferimentos. O ferimento na cabeça é fatal, é mortal. O ferimento no calcanhar pode doer e durar 3 dias, mas depois ele sara, cicatriza. É isso que o Senhor está dizendo. Em Gênesis 3,15, o Senhor prometeu, tanto para Adão quanto para Eva, de que o Salvador viria. Que houve uma queda, mas agora haveria um caminho de volta. E aí no Velho Testamento, na verdade, o tema do Velho Testamento todo é Cristo prometido e profetizado. É a primeira profecia lá em Gênesis 3,15, e depois no resto dos livros todos, profecias falando a respeito de Jesus. Tem profecias claríssimas falando que ele ia nascer da virgem, que ia nascer em Belém, né, que não teria uma aparência agradável, mas que seria ungido por Deus. Há uma profecia em Daniel que prediz exatamente o dia que ele entraria em Jerusalém para morrer. Exatamente o dia, o mês e o ano. Para os irmãos terem uma ideia, como as profecias do Velho Testamento eram precisas. Glória a Deus por isso. Mas como deveria ser o Salvador? Quais eram as condições de Deus? Ou as condições necessárias para cumprir a justiça de Deus? Eu coloquei aqui, pelo menos, 7 condições. Primeira, para ele ser um Salvador, ele precisava de ser um homem. O Salvador não podia ser um anjo, não podia ser alguém que simplesmente chegava aqui espiritual. Tinha que ser um homem. Por que tinha que ser um homem? Eu estou falando agora por que tinha que ser um homem. Não estou falando todos os motivos ainda não, tá bom? Falei só o primeiro. Por que tinha que ser um homem? Primeiro, porque somente o homem tem legalidade para agir na terra. No Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Portanto, ele tinha que ser um homem, porque somente um homem tem legalidade para agir na terra. Somente um homem tem legalidade para tomar de volta das mãos do diabo aquilo que foi um homem que entregou. Segunda coisa, o Salvador tinha que ser um homem, porque esse homem viria para revelar Deus aos homens de uma forma compreensível. Jesus tinha que se fazer homem para poder trazer e revelar as coisas do céu para o homem. Deus não podia se comunicar com o homem mais. O homem estava morto. Para haver uma comunicação perfeita, tinha que vir um outro homem para revelar Deus aos homens. Terceiro, tinha que ser um homem para fazer reconciliação. Reconciliação. Mas ele tinha que ser um homem e tinha que ser Deus. Porque diz a Bíblia que havia agora uma inimizade entre Deus e os homens. Mas agora tinha que existir alguém que fosse Deus e que fosse homem. Porque ele iria fazer a reconciliação, a ponte. Ele tinha que ser Deus para ser capaz de pegar na mão de Deus. E ele tinha que ser homem para ser capaz de pegar na mão do homem. E esse ser que é Deus e que é homem, ele pega na mão de Deus e pega na mão do homem. E quando ele faz isso, ele faz a reconciliação entre o céu e a terra. Por isso Jesus é plenamente homem e é plenamente Deus. Quarto, ele precisava de ser um homem, mas não um homem comum. Ele tinha que vencer o pecado, sofrer as tentações todas e vencer para estar apto para julgar os demais homens. Por que que Jesus recebeu todo o julgamento? O Pai confiou todo o julgamento a ele. Por quê? Porque ele, como homem, foi tentado em tudo que nós somos e não pecou. Por isso, ele está apto agora a julgar. Ele pode jogar a primeira pedra. Ele pode ser o juiz agora. Tinha que ser um homem. Quinta razão. Ele tinha que ser homem para conhecer a condição humana e também estar apto para ser o quê? Sacerdote e advogado. Como é que ele poderia ser advogado se ele nem sabe a luta que nós passamos? Mas agora ele foi homem e ele sentiu na carne todas as tentações que nós sentimos. E ele é capaz de nos compreender agora. Ele é capaz de entender a nossa luta e a nossa angústia. Por isso ele pode também ser o nosso advogado, porque ele nos compreende. Quando você tem uma luta, você pode confiar que ele compreende. Por isso ele é o advogado e também intercede por nós. Sexto, ele precisava também de ser um homem para ser um parente próximo, para ser um resgatador e tomar de volta a terra da mão do diabo. O que é isso aqui? Os irmãos devem se lembrar lá de Apocalipse, capítulo 5, em que João teve uma visão de Deus e nas mãos do Senhor havia o quê? Quem se lembra? Um livro. Lembra disso? Um livro selado. A Bíblia fala que João chorava muito, porque não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que fosse digno de pegar o livro das mãos de Deus e abrir-lhe os selos. Lembra disso? Precisa de ler com os irmãos? Depois você lê em casa, Apocalipse 5. Esse é um texto que as pessoas às vezes não entendem. Que livro é esse? E por que João chorava tanto? Mas enquanto João chorava, um dos anciãos chegou para ele e falou: João, não chora mais não, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele agora vai abrir o livro, olha lá, ele está chegando. E Jesus chega e toma o livro das mãos do Pai. Ele pode abrir o livro. Que livro é esse? E por que que Jesus é digno? Para você compreender isso, você tem que entender um pouco da história judaica, como era no Velho Testamento. Funcionava da seguinte maneira. O Júlio tem uma propriedade. Ele tem a propriedade, ele vive, ele cultiva. Por alguma razão, por lutas que ele vem tendo, ele tem que pegar coisa de dinheiro emprestado. E ele pega dinheiro emprestado com o Wendel. E ele chega num ponto que ele empresta tudo que ele tem. A propriedade toda ele empresta e passa na mão do Wendel. Na verdade, chega numa hora em que ele próprio até se vende como escravo para o Wendel. Tanta dívida que ele tem. O Wendel agora é dono do que o Júlio é, do que o Júlio tem. Isso é legal. Ele podia fazer isso no Velho Testamento. Só que a lei dizia o seguinte, que havia um tempo em que o Júlio poderia resgatar de volta esses bens. Mesmo que ele vendeu, e mesmo que tudo agora é do Wendel, no ano sabático, ele poderia vir e resgatar, mas ele tinha que pagar. Então o Júlio juntava o dinheiro, ele podia vir pagar o Wendel e pegar de volta o que era dele. Compreende o que eu estou dizendo? Mas como é que ele ia fazer isso? O cara era também escravo. Não tinha jeito. Então a lei falava o seguinte, se o Júlio não pudesse vir e pegar de volta, pagar de volta e comprar de volta o que era dele, um parente próximo poderia fazer isso. Mas tinha que ser um parente consanguíneo. Tinha que ter o mesmo sangue. Não podia ser um parente dessa geração, não. Consanguíneo. Esse parente, então, poderia vir e poderia resgatar de volta. Mas como é que era feito o resgate? É que quando o Júlio fazia essa transação com o Wendel, ele anotava tudo no livro diante do juiz. Todos os bens estavam passando para o Wendel. Entendeu? E aquele livro era selado. Quando o parente remidor ou resgatador viesse, ele podia pegar o livro, porque ele era o parente, e pagar e pegar de volta. Jesus tinha que ser homem, sabe por quê? Porque o homem se vendeu e perdeu tudo para o diabo. Só que Deus é o juiz de toda a terra. Entende? E Deus anotou tudo no livro e selou. E se viesse um parente próximo, resgatador, que pudesse pagar a dívida, então ele poderia pegar de volta. Jesus tinha que se fazer homem para ser um parente próximo do Júlio. Mas ele tinha que pagar o preço também. Mas sabe qual era o preço para tomar de volta o que Adão havia perdido? O preço era o sangue. O preço era o sangue. Jesus teve que morrer na cruz. Mas quando ele morreu, ele agora tem o sangue. Por isso, João não precisa de chorar, nem ninguém precisa de chorar. Porque Jesus chegou, ele trouxe o sangue, que é o preço, e ele pegou o livro das mãos do Pai. Tudo aquilo que Adão havia perdido, Jesus conquistou novamente. E ele agora é o Senhor novamente sobre a terra. Satanás pode ser chamado de príncipe deste mundo, mas Jesus agora é o dono, é o proprietário. Porque ele pegou de volta o que Adão havia perdido. Ele se fez parente próximo. Amém, meus irmãos? Amém.